Você tá sabendo o que aconteceu com o Mazarop? Ouvi dizer que ele pirou de vez. Ué, menina, como assim? Uai, é só assistir o filme pra você saber. É isso aí. Neste domingo, dia 25, vem assistir o Puritano da Rua Augusta nas Quatro Pilastras e saiba como Mazarop endoidou de vez. A sessão começa às 7 horas da noite. Não perca, traga o seu banquinho que a pipoca é por nossa conta. Ah, e se chover, a sessão fica para a semana seguinte. Cinecom, cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Apoio Cultural, Sicoob, UFV Crédito.